Ó, vamos começar, tá bom? Pode ser? Pela ordem, Gretchen? Então tá bom. Desculpa. Momento. Já tem bastante gente de piso. A coisa aqui, que o Jonas quer falar é pedir desculpa pelo atraso, só isso. Ordem, é, tá. Ordem, ordem. Então silêncio. Já vai começar. Muito bem, estamos começando... Cala a boca! Deixa eu fazer o ordem. Silêncio pra fazer o começo, pô. Muito bem, estamos começando aqui o Panicast número 78, sendo gravado hoje, dia 10 de julho, certo? Quem está falando é Jonatas Andrione. É, o Panicast é o podcast do blog Universo Pânico, onde o pessoal discute o pânico da rádio, o pânico da TV, o pânico na mídia, o pânico de tudo quanto é lugar, os integrantes, a gente fala sobre tudo, tá certo? Os arquitetos de obras prontos, estamos aqui para, né, descer o sarrafo. E hoje temos aqui algumas pessoas em plena essa tarde, né? Temos Kainan Fani, tudo bom com você, menino? Ah, fala, Jonatas. E aí, galera? Tá tudo bem? Essa sexta-feira maravilhosa, o tempo lindo lá fora e a gente gravando o programa. Maravilha. David Braga, conhecido como Darth Vader. É, eu tô na área aí, mais um podcast e eu não tenho nada. Leandro Lima, Big, qual é? Pela ordem, Gretchen. Ô, tudo bem? Como é que você tá, menino? Muito bem, menino. Tudo bom? Ô, menino. Estamos aqui, Marcelo. Já uma sexta-feira maravilhosa, já fui num velório hoje, já cheguei, tô animadão, tá bacana, vamos lá. Vamos lá, temos também Marcelo Senna, diga Senna. Ô, seu Jonas, o pessoal que não tá participando mandou um abraço pra você, né, saudo do Corujão, certo. Marco Délio e Companhia Limitada, hoje dia da pizza, então quase você deixou o pessoal numa pizza, né, o pessoal atrasa. Mas chegam em tempo de comer duas fatias. Tá certo. E o Sideral? Fala aí, Sideral. Fala, Sideral, menino. Meu. Sideral, fala aí, meu. Tá aí não, Sideral. Então temos também o Sideral, daqui a pouco ele aparece. E o Panicast de hoje terá como trilha sonora o Michael Jackson. Tá certo? Michael Jackson. É, Michael Jackson. Todo o programa. O Michael Jackson e o Jackson 5. Tá certo? Assim, evolução, hein? Que evolução, cara. Bacana. Pois é. Então vamos começar o programa. Panicast. Então tá certo, estamos começando mais um Panicast, vamos falar sobre o pânico na TV, o pânico na rádio e o pânico na mídia, né, Senna? Também, tem muita coisa que aconteceu no pânico na mídia nesses últimos 15 dias, hein? É, eu acho que o mais relevante que teve do pânico na mídia foi a renovação com a Rede TV, que foi aquele lero-lero todo de novo, vai pra SBT, vai pra Record, vai pro Canal do Boi, vai pra Globo de madrugada e continuou na Rede TV, nada muda. Claro, TV. Muito bom. Agora, o que o Emílio disse aí, algumas matérias, né, que saíram pela internet, videocassete, o Emílio falou assim que referência, o Pânico escolheu ficar na Rede TV justamente pela liberdade criativa deles, porque, por exemplo, se vai pra Globo, tudo bem, maior emissora do país e tal, mas vai pra de madrugada, uma hora da manhã, na sexta-feira. Não, Assim? Isso aí é uma geladeira melhor do que um frigorífico pra congelar um boi, né? Você vai pra Globo de madrugada, filho. Eles estão lá no limbo, já era, acabou tudo. É, e o SBT e a Record é aquela coisa, né? Eles não iam, de acordo com, né, o relato deles mesmo, ia ter a mesma liberdade que eles têm pra zoar todo mundo de todas as emissoras, né? Fica pensando, a Mauri Duba enchendo a cara de cachaça na emissora dos pastores. Não dá certo, né? Eles vão ficar tomando refresco de tamarindo. Parece de limão, é de laranja e tem gosto de tamarindo. Tem tamarindo. Aqui, mas eu acho que eles usaram aquela máxima de que time que tá ganhando não se mexe, né? Já estão encostando ali no segundo lugar, de vez em quando incomoda a Globo, a reprise de sexta. Pô, os caras estão incomodando com a reprise de sexta, tá lindo isso. Então. Mas não tem jeito, cara, era aquele negócio, não dá pra trocar o certo pelo duvidoso. E além disso, o grande problema do pânico na RedeTV é o negócio dos salários, né? Parece que rolou um atraso, isso vazou na imprensa. Mas eu achei certa a decisão deles, é melhor ficar mesmo na RedeTV, porque ela dá a liberdade que os caras precisam pra trabalhar. Essa parada do salário aí foi o seguinte, por contrato, todos eles recebem no dia 25, só que eles estavam acostumados por correr tudo bem, que até o dia 15 eles estavam pagos, todos. Aí um mês passou do dia 15, eles foram receber no dia 18. Esse foi o atraso que rolou, só que aí já viu esse bafafá porque todo mundo gosta de causar. Mas o dia certo pro contrato é dia 25, a RedeTV não atrasou o salário dele. Ah, tá, entendeu? Beleza. Isso aí foi... Boa explicação bacana. O departamento pessoal, de RH. Eu não sei se vocês exerceram essa criatividade de imaginar o pânico em outras emissoras, mas assim, tirando a Globo, que realmente eu acho que seria uma geladeira tremenda botar eles na sexta-feira, eu acho assim que tanto o SBT quanto a Record seria uma experiência interessante, né? Assim, tudo bem que no SBT tem aquele fato do Silvio Santos ser meio louco e mudar de cara o programa, né, colocar qualquer horário. Mas eu não sei, eu acho que indo para uma emissora maior, talvez, não sei, de repente fosse interessante. Não sei se vocês também imaginam. A verba seria melhor também, a retransmissão também, podia ser isso também. Não. O negócio é o seguinte, eu tava pensando, se eles fossem pro SBT, ia ficar sem graça, tipo, o Ceará imitar o próprio patrão, aí chegar assim e desenrolar com os outros, ia ficar uma coisa tão estranha. Na verdade, o que eu pensei nisso aí, ô Jonas, no seu comentário, eu imaginei sim, visualizei, mas pelo que a gente vê falando de como são as emissoras, cada uma, né? Querendo ou não, cara, trocando emissora, ia ter que mexer alguma coisa no formato. E eu acho que pelo menos o que o Emílio dá a entender, os caras lá todos, que, meu, é você acreditar no seu formato. E é isso que tem que ser e vamos ganhar, assim. E eles não acho que eles não iam querer mexer em nada. Ia ter que mexer, né, meu? Eu acho que ia ficar meio esquisito. Mas eu acho que se você Mas sabe qual é o mais curioso de toda essa história? É que o Jonas falou que o Silvio Santos ele é meio louco, que muda de horário toda hora. Mas o que acontece é o seguinte, já faz mais de um ano que o Silvio Santos não mexe na grade de programação. Na boa. Ah, mas agora teve uma mexida, colega, também, né? Agora, um terremoto com o Gugu. O Gugu foi pra Record, a Eliana agora voltou pra SBT. Teve uma dança das cadeiras louca também, né? Rapaz, o Gugu quer apresentar o Domingo Legal junto com o Telecurso pra disputar. Mas assim, ô Jonatas, o que você achou dessa ficada? Acho que você não falou a sua opinião, né? Não, o que eu disse foi em relação. Eu também concordo com a maioria. Eu acho que o pânico na RedeTV é considerado prata da casa, é o que dá mais audiência, que dá mais retorno. Então, eu analisando por esse lado, né? Por esse prisma, eles não iam largar um certo pelo duvidoso. Lá na RedeTV eles são Exatamente. Os top do top. Para ir para uma Record, para ir para um SBT e não ser o programa principal da emissora, é aí outro tratamento, né? Então é aquele lance de não trocar o sucesso. E a gente já teve uma ideia de como ficaria, tipo, se o Pânico fosse para outra emissora, com o próprio Charles e o Vinícius, que foram para a Record e ficaram meio que podados por lá. Tomaram. Mas falaram que a Record, depois da Fazenda, tem um script pro Mendigo e pro Vinícius fazer o programa que eles queriam há muito tempo. Ah, então maravilha, mas vamos ver se vai sair do papel. Porque promessa por promessa eles já tiveram muita na Record. Já tá na hora de alguma coisa acontecer. Agora, a única esperança que eu fiquei do Pânico ir pra Record, porque era uma possibilidade de Charles o mendigo voltar a trabalhar com o Pânico, que realmente ia ser muito gratificante. Ia ser bom. Imagina, ia ser legal pra caramba, de novo. Agora vai ter eu que... Também, né? É um sonho isso, ele voltar pro Pânico. Puta, ia ser bom, hein? Então, mas vamos ver, né? Às vezes ele ganha a Fazenda, ganha 1 milhão, tigra-gatica, aí, né? Se ganhar a Fazenda, o Emílio já falou que se o mendigo ganhar a Fazenda, vai se sentir como se estivesse tomando 1 milhão do bispo. Cara. Se bem que ainda vai pegar a mulher do latino ainda, né? Falando isso. Se bem que essa notícia foi postada lá no blog, eu concordo com o que a Mili falou, 1 milhão pro bispo não é nem dinheiro de pinga, né? Porque... os caras têm dinheiro demais. Vamos contar. Tá aí uma verdade. Tá aí uma verdade. Né? Lá o dinheiro cai do céu, né? Aí é tranquilo. Agora, por falar em Record e Fazenda, saiu uma notícia de que a Samambaia não voltaria pro Pânico, que ela iria pro programa do Tom Cavalcante. É, pelo que essa notícia procede. Segundo mas aqui está lá, o Flávio Rico, é verdade que a Samambaia realmente vai ser contratada pela Record e efetivada no programa do Tom. Mas pelo que eu entendi, ela já foi contratada. Tem até um... desculpa, deixa eu ver o nome do... Aquele cara, o Fábio Arruda. Sim. Ele foi fazer entrevista lá no na rádio, ele falou que as palavras assim da Samambaia, que ela... Você tá achando que eu fui contratada pra quê? Porque, tipo assim, naquela situação lá dela com a Luciele, ela, pelo que deu a entender, ela já foi contratada antes de entrar na Fazenda. Tanto que todos os atores ali, todas as celebridades, assim, que estão ali na Fazenda, já são contratados da Record. Eu acho que era... É igual foi no SBT, tinha que ser contratado da SBT pra estar participando ali da Casa dos Artistas. Eu acho que aconteceu a mesma coisa. Eu não sei se já é efetivado na Record, mas pelo que eu fiquei sabendo, eles têm salário. Todo mundo que tá lá tá com salário nesses 3 meses que vão ficar confinados. São 3 meses aí. De contrato apenas, menos o mendigo. Que é um salário de 30 mangos para cada um, apenas Charles conseguiu 60. Que ele é o Charles. E a Bárbara Cobolt não conseguiu nada, porque pediu pra sair, então saiu com a mão conseguiu na uma bica na peida, ela conseguiu. Uma bíblia do pastor. Autografada, com dedicatória. Foi abençoada. Outro assunto que saiu no Pânico na mídia, que é um assunto repetido e todo ano sai, que é uma draga. Que a Sabrina vai tirar a pinta com o Dr. Hollywood. Isso já ficou chato. Ah, você já tá de brincadeira comigo. Já tá repetitivo, de novo, o mesmo assunto e não tira nada. Ah, isso é piada de 2008, cara. A gente faz isso, né? Bereba na cabeça. Daqui a pouco ela arranca a pinta e vai querer ele luar. O pessoal do Ego que errou na dose no mensagem do Robinho, no encontro do Robinho. Não, isso aí é do programa da rádio, né? Da rádio, ainda não é do programa da rádio. Calma, Sérgio. Mas calma, assim, calma, de novo, calma. Falar de novo, eu acho que tem que tirar logo a pinta, então, já que é tanta, toda vez é, isso. Deixa não. Ela. Oxi, tirou a porra da pinta. Olha, lá. Pense o seguinte, pense o seguinte, ela já é rica, ela já apresenta programa de TV, tem empresária, tem lá o depil lá dela... E já tem, né, a vida ganha. Pra que ela vai tirar a pinta se ela já conseguiu tudo? Já participou de filme, né? Cinema, cartomante. Já gravou funk. Já não tem mais, não. Já conseguiu tudo com a pinta. Pra que vai tirar a pinta? Deixa lá. Não é verdade? Deixa lá. Se fosse pra fazer alguma coisa. Se ela tirar a pinta, ela fale. Se fosse pra fazer alguma coisa também, então que fizesse uma retífica ali naquele nariz de caju também, que ia ser adequado, né? E como é que é retífica? Fazer retífica. Retífica, velho. Retífica, não é retífica? Que pega e faz Você tá tratando o nariz da moça como carenagem de carro, porra. Retífica. Bonito. E o outro assunto foi que o Ceará, né, se passou por Silvio Santos, irritou os apresentadores e a Ana Maria Braga não deixa raspar a cabeça, não deixa passar. Aliás, isso deu uma treta na Globo, a Globo tá doidinha querendo saber o que a Ana Maria falou no trote. Então. Ô, Senna. Tô ouvindo, Ceará, pode falar. Você que está ali em contato constante com as pessoas, você não ouviu nada assim do que a Ana Maria teria falado, não? Eu não ouvi essa ligação, não. Tá tudo guardado, trancado numa salinha. Não ouvi a gravação. Ouvi os comentários. Rolou alguma conversa, os comentários, os buchichos. Só vi o pastor recebendo a intimação. E olhe lá da proibição. e mais nada. Ah, tá. Entendi agora. Beleza. Tá certo. Então, encerrando o Pânico na Mídia, vamos falar do Pânico e a conjuntivite da Sabrina. Ah, tem um detalhe, né, o Jonathan? Sim, diga. Jonathan, assim, tem uma parada aqui. O mendigo tá na roça no programa da Fazenda. Ah, mas o mendigo não vai sair, não, gente. Não sai, né, gente? Ele já tá mais inscrito do que ele vai ganhar, né? Ele quis ir, ele se colocou lá no lugar da... Da outra menina. Foi, ainda foi Mirella. Pra ser bonitinha ainda. Agora que não volta nele mesmo. É, volta não. Vai ficar igual o paredão do Big Brother, vai ficando forte e. É, né? Tá louco pra pegar aquela cavala logo. Então, beleza. Então tá legal. E o Senna tocou aí no assunto, a Sabrina está com conjuntivite, né? Eu da Amanda, semana passada. Ô, Senna, você fica aí lá no estúdio, você e o Leandro e o Big, cuidado, hein? Eu tive que ficar longe, Amanda. Na segunda e na quinta, na quarta-feira, meu Deus. Daqui a pouco fica todo mundo com conjuntivite. Samir e Joker tá com conjuntivite? Não. começou. O cara já começa a mencionar já, hein? Oi, então, não, já começa a curiar a vida alheia já. Ah, tá sim, porra. Já que vamos perguntar, não ofende, já deve estar bem de saúde, né? Beleza. Então tá bom, olha, encerrando o Pânico na Mídia, vamos falar do Pânico na Rádio Jovem Pan. Pânicast. Tá certo, o Pânico na Rádio Jovem Pan, vou citar aqui algumas entrevistas que tiveram, umas foram mais relevantes, outras foram péssimas. Agora, uma entrevista que realmente eu tirei o chapéu, que eu falei, porra, esse cara é fodido. É o João Marcelo Bosco, ele filho da Elis, né, realmente. Porra, amigo, sensacional, hein, uma palestra. Essa é aquela entrevista que você baixa e ouve de novo, que você fala, porra, o cara é fodido. O cara baixa. Você esqueceu uma coisa de uma notícia que você não comentou pra mim, você pediu um favor pra mim pra fazer uma checagem, lembra semana, nos últimos 15 dias que você apresentou uma matéria no Universo Pânico, você me pediu um favor pra checar favor pessoal, vocês conversam. O couro cabeludo do Bola? Ah, da tatuagem? Sim. Sim. E foi real sim, e não sai. É mesmo, é? Nossa. É. Mas isso aí tá na parte da TV, Senna. Calma aí que mas tem um pouco Senna, falar da tatuagem. Não pode ser aquela tatuagem, nossa. Taturana. Tatuagem é brincadeira, né? Aquele tatuagem. Não pode ser aquela lá, nossa. Deu uma acabada. Tatuagem de rena. Gabiru? Tatuagem de rena que você quer dizer? Isso, de rena, porque ele vai acendendo até o cabelo crescer, entendeu? Rena, Natal. Então é Natal. Não, olha, a única forma Natal, ela sai. Tem aquele lance do qual a credibilidade do palhaço. A única forma de saber realmente se é ou não é fixa é daqui uns, né, 4, 5, 6 meses, claro. A próxima vez que o Bola raspar a cabeça de novo, aí, né? Se tiver mas lá, ele usando. Não vai mais raspar a cabeça depois. Sobre a entrevista do Bosco, cara. A entrevista do cara foi demais, é realmente você disse que é uma daquelas entrevistas que. Se você baixa, você tem que ouvir de novo. Aliás, o Emílio queria trazer esse cara, não é de hoje. Ele já tava numa insistência pra trazer. E ele foi super legal, ele entrou no ritmo do programa e tudo mais. Eu gostei muito da entrevista dele. Ele falou do Michael, cara. Um monte de curiosidades do Michael Jackson. Ligaram pro Magrinho, né? Foi do Magrinho, pô. Eu ia falar isso agora, do Magrão, pô. Sensacional a participação do Ed, cara. Ele faz os instrumentos com a boca, parece que ele comeu a banda, por isso que ele é daquele tamanho. Porra, é perfeito. Não, é genial. Ele faz um show sozinho, se ele quiser, cara. Impressionante. Showman total, cara. Stand-up de áudio ele, né? Completo, cara. Verdade. Mas aí já estamos à espera do Ed com seu pianinho lá na rádio, né? Que é sensacional. Ah, sim, mas isso vai ser bom, daqui a talvez em breve vamos ter o Ed lá. Talvez em breve, tá sabendo bem a data. É, na hora que ele for lançar o CD lá, né? Sim, claro. Ué, já tá quase lançando, as músicas já até, o Emílio tocou algumas no programa de ontem. Bacana, os caras manjam de música de verdade, foi Foi aqueles dias que o programa dá uma elevada, né? No conceito. Fala, opa. A verdade. Né? Aliás, semana que vem vai ser uma semana, filho, que é só banda de rock. E a maioria delas já foi lá no programa esse ano. Vai ser daquelas, hein? Vamos aguardar. Não, mas agora você faz uma comparação dos entrevistados anteriores para comparar com o João Marcelo Boscoli. Aí o pastor leva. Não, o João Marcelo Boscoli é quase Lídio Matheus. Tipo, praticamente é o mesmo barco. Lídio Matheus? Pô, Lídio Matheus, aí você, pelo amor de Deus, é para. Lídio Matheus, não, eu tô falando se você for comparar. Comparação que o cara me faz. Não, eu tô falando se você comparar o João Marcelo Boscoli com Ana Carolina do BBB, Maíra Cardi, né? O Maíra é uma Usa, Usa do Brasileirão, Evo 84, pelo amor de Deus, né? Evo, o Evo 84. E o pastor. Alô, e o pastor não, até hoje não levou o Jovem Nerd. Não. E tem coragem a Malu, de levar. Eu discordo que ela manda pra caramba. Ela que é incompreendida ainda. E bem ruim. Mas como é que você vai compreender uma pessoa que fala é o mar, a lua, a porta, hoje o sol verde e o luar? Tá, eu encontrei com a Maíra, sabiam? É mesmo? Opa, aí. E ela fez um foi no circo rápido? Você foi no circo? Não, engolidora de espadas. Ah, Rabinho. Desculpa. É. Ah, Rabinho. Cortei ela na saída. Mas e aí? Elevador, aí você chegou elevador. Pra ela. Você chegou pra ela e falou, viu seu videozinho, descasquei uma rápida. Eu não podia falar isso porque ela é uma senhora suspeitada. Tem filho pequeno. Então você tem que controlar o facho. E olha lá. É uma banana. Uma banana. Então, tem que... Ai, meu Deus do céu. Uns papos. A minha senhora, conversei bastante com ela, peguei o e-mail. Ela... Quer que eu leia o autógrafo que ela me deixou no caderno? Qual? O que que ela deixou no caderno, Sina? Peraí, vou buscar o caderno. Nossa. Aqui, não, vocês calma aí que eu vou buscar o caderno. Vai lá buscar o caderno, Sina. Mas então, isso, em relação a esses Big Brother, Maíra, Ana Carolina, não tem muito o que dizer, né? Aí a Ana é uma tunga, né? Aí o Emílio fala, não, o Big Brother é um programa muito bom, eu assisto, eu gosto lá da discussão. É, eu gosto. Ah, todo mundo sabe. Na hora que vira as costas, ele, nossa, puta porcaria essa merda. Pronto, já peguei a Maíra, que é uma deliciuda demais de coisa. Sim, ela é um espetáculo. Peraí, Senna, não tem nem o que discutir. Oh, Senna tá com a cartilha, Senna, dele. Tá escrito aí no autógrafo. Senna, um super beijo grande pra você, da Maíra. Ó, oh, que isso, hein, Senna? Card. Mas o beijinho é lá onde é que é? Gretchen? Gretchen. Além da aula, tem uma marca de batom aqui ao lado. Ah, que delícia. Na cabeça da linguiça. Mas a Maíra, não sei se vocês também são apreciadores de um filminho, ela tem, né... reúne todas as qualidades. Nossa. Sim, mas ela não. Mas ela já nem posar nua, posou, cara. Acho que vai ser difícil ela fazer alguma coisa além de. Bom. Mas né? Fala bem ao microfone, ela. Tem uma bela. Tem um belo vocabulário. Vocabulário bem extenso. Certo. Kainan, você que é apreciador de Fórmula 1, Fórmula 2 e corridas, você ouviu a entrevista do Nelson ou Piquet? Não, existe, Fórmula 2 existe. Ele não se enganou, não. Fala, João. Você ouviu a entrevista do Nelsinho Piquet? Pô, genial, cara. A entrevista do cara, como eu gosto de Fórmula 1, gostei muito da entrevista dele. Mas ficou muito no papo do Twitter, que ele tá querendo ter mais seguidores que o Rubinho e tudo mais. Ó, tem gente. Mas foi o Emílio, aí, né, que botou pilha, não foi, não? Eu acho que foi o Emílio que desvirtuou muito a entrevista. Ele não parava de falar isso, velho. Mas não, que eu achei que eles iam falar mais de Fórmula 1 e tudo mais, aí ficou naquele negócio do Twitter, as promoções e tudo mais, e eu queria que falassem mais só da Fórmula 1, não muito do Twitter, mas ficou lá no Twitter, é isso aí. Vocês não acham mas que também quando... eu falei com ele fora do ar, eu peguei ele na saída também pra... Rapaz, pega na saída, hein, tá brigando. Aí ele deixou um beijinho também no caderno. Não, não. Na cabeça. Vai, te enxerga, o Jota. Ô, Senna. Ô, Senna, mas... Três minutos no meu gravador. Ô, Senna, me responde uma coisa. Esse caderno seu é aquele mesmo do Fred Mercury prateado, que tem a canetinha que dá choque? Não, o meu é caneta anti-choque. Ah, não. O dele é caderno de pergunta. Na última página desse, foi uma mensagem para o dono do caderno. Ah, aquele que passava na escola, né? Eu sei qual. Esse daí. Escola pública, né? E no meio ele guarda papel de carta. Depois eu vou mostrar no quando tiver uma transmissão que tiver no plano, vocês vão ver a capa do caderno que eu vou mostrar, só pra vocês. Tem o tamanho do caderno. Mas uma coisa bacana, assim, que teve na entrevista do Nelsinho, e também na de outro piloto que foi no programa, que era o Lucas de Grassi, foi que o Carioca, ele ficou imitando o Kassug, velho. Aquilo é genial, velho. Putz, grila, meu. Carioca é pra demonstrar que o cara tem um baita de um talento, velho. Ele consegue imitar, acho que quase todo mundo, velho. Eu que sou um pequeno jegue, não acompanho esportes, quem é Kassug? Bom, o Kassug... italiano do AM. Ele é um italiano que comenta futebol e automobilismo na Jovem Pan AM. Ah, e no Sport TV também, ele comenta algumas coisas no Arena Sport TV. Senna, você tem um autógrafo... Obrigado que eu fui no vácuo do Jegue, que eu também não sabia, eu fiquei quietinho. Ô Senna, você tem um autógrafo... Ô Senna, você tem um autógrafo do Kassug também? Tem. Ele deixou um beijinho também? Não. Não, para, pô. Que beijinho. Deixa o cara. Continuando... Alguém quer falar da musa do Brasileirão? Tem nada pra falar. Eu posso falar com propriedade. Porque a Miguel, você pegou ela na saída, já sei. Ah, vá. No caso, não na saída, foi na entrada. Na entrada. Opa. Na entrada do prédio. Beleza. Os estúdios. Eu fiz todos os da casa, deixei até nos estúdios, falei com ela. Pena que não deu pra pegar o celular dela. Agora, eu não sei se todo mundo é da mesma opinião, mas essas entrevistas onde o que a mulher tem de qualidade é a beleza, não tem, não rende muito, né? Rende sim, senhor. É, o cara fala um pouco disso, que ela ganha com isso e parte pro humor interno, né? Os negros vão, quem quer pegar, o bola solteiro, não pega, não come ninguém e não sei o que. Como é que é, ô Leandro? O bola solteiro não pega, não pega. Que parada é essa, filho? que é isso, Bial? Aqui, mas uma que rendeu, que conhece o Carlos, é a Bárbara Cobolt, né? A Bárbara Cobolt, ela mais ou menos fala ali a linguagem do povo. Olha, eu posso dizer uma coisa aqui pra vocês, isso tem muito tempo. Você viu que os caras zoaram muito o Carioca com a Cobolt, não é? Sim. E tinha uma balada que é ali no cruzamento da Augusta com os Estados Unidos, do lado 89DP. Estados Unidos? Uma balada muito... muito chiquérrima, e eu estava virado da noite, saindo 7 horas da manhã, varrido da balada, e saía, na época Carioca ainda, o que os caras chamavam de 307, porque ele tinha comprado 307, aquela época ele estava afastado, saindo ele com o Bolt e mais uma mina, segurando pela cintura. Que isso, Bial? Bial. Opa, depois você edita isso, senão eles vão me processar. Edito. Vou editar. Isso lá. Perninho. Vou editar. Aqui, mas essa não, época não. Na época do monge. Época do monge. Monge. É, um monge. Tem que cortar. Se não cortar, eles estão ferrados. Vou cortar, pode deixar. Mostrar o pico do Tibé pra elas, Mas a Bárbara Cobolt, ela, eu gosto quando você vê que o entrevistado, ele conhece alguém, ou ele sabe conversar, porque o linguajar do pânico é quase um estilo próprio, se a pessoa nunca ouviu falar, ela fica ali meio apinhadinhas, boiando no humor interno deles, entendeu? Exatamente. Sim, claro, mas a Bárbara, ela já teve um histórico, né, com o Charles lá, o Best Carioca, então ela já é coisa dele, né? Pegada. Mas ela é uma mulher belíssima, cara. Dá pra ir de boa. O quê? Faz coisa de novo. Foi no pânico, sabia? Sim, aliás, sim. Eu lembro que ela foi uma outra vez, foi em 2004 até. Foi no dia que o Vermelho ficou sem voz e eu tive que assumir o programa. E o mendigo tava gravando matéria. Daí só tinha eu, o Vinícius, a Amanda nem começou. Ai, meu Deus. Era eu, o Bola, o Carioca na mesinha. E o Vince na mesinha. Nós três. Aqui, a Bárbara Cobolt era a sereia da cerveja, não era? Não, essa é outra. É a repórter do Mesquita. Essa é outra. Não, mas a Bárbara Cobolt foi a repórter do Mesquita, ué. Não, olha só, ela fez propaganda de cerveja, mas ela não foi a sereia da cerveja. Mas ela não fez. A sereia foi a Bárbara, é, a Bruna de Túlio. Bruna de Túlio. Bruna de Túlio. Ah, tá. Podcast. Tá. Tô sabendo bem. Aqui, e tá dois. É, duas entrevistas que tiveram na rádio, do pessoal que é da Rede TV também. Tiveram as apresentadoras do programa Maior, Manhã Maior. Aquela a mulher do patrão lá que fica, oi Emílio. A Daniela. A Daniela Buquerque. A Daniela Buquerque. E a Mônica Por, a repórter do TV Fama. Esqueceu do Arthur Veríssimo e aquela Lima no Manhã Maior? São três, no caso. Sim, são três apresentadores. O mais engraçado é a Daniela Buquerque. Oi Emílio. Ouviram zoando ela no. É sensacional aqui, cara. Sério? É sensacional. Zoando no Gabi Herpes. Pô, mas é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Não, e engraçado é aquele dia que teve o carioca de Dr. Ray, que foi muito doido. Aí o Ceará começa a viajar nas ideias e faz uma pergunta. E... aí o carioca começa. Aquilo é ótimo, velho. Aquilo é ótimo, Brito. Com 10 óculos na cara. E o carioca começou a rir, não parava de rir. E pergunta pro povo, o que você acha? Não, oi Emílio. E o povilho de Daniela Buquerque ficou uma coisa meio Michael Jackson, né? Ficou o narizinho levantado. Ai, sim, meu Deus do céu, muito engraçado. Não, mas assim, o cara que tem mais coisa pra falar na entrevista dos três era o Arthur Veríssimo, porque ele era um cara viajado, já viajou pra aqueles lugares do Oriente, com aquelas esquisitices. Ele é um cara que tem muito acervo, dá pra fazer uma entrevista com ele, só com ele, legal, cara. Já teve, sabe? Muito, muito bacana é o que vocês falaram aí quando a mulher vai lá só porque é uma gostosa, né? Entrevista de Maíra, né? O Robinho chegou lá faltando uns 20 minutos, eles zagaram pra ela, não falaram mais com ela, foi legal também, né? Foi ótimo. Exatamente. Mas eu dei atenção que ela precisava, olha. E você sabe que o Robinho... ela deu uns 40 minutos pra Maíra falar, né? Poxa. Sabe que o Robinho, porque o atraso do Robinho só chegou no final do programa? Porque você pegou ele no casamento, né? Você pegou ele na entrada. A roupa do noivo. Lá na casa, é, então. A voz do George Armani que ele mandou de presente. Tudo do marinho. Pra ele. Aqui, esse programa é o da Rede TV, é cópia daquele outro da Record, né? Ah, nada que você não vê no... A primeira a postar os três apresentadores na televisão foi a primeira, antes da Record. Não, antes da Record não, na Record tem uns era quatro assim, lá. É antes da Record. Era com a Amanda Françoso, o Ney Gonçalves Dias e mais uma outra. Verdade, é verdade. E o outro, não. Meu nome é Gil. Eu aqui agora com o Ney Gonçalves Dias. Mas assim, o programa que tava, esse Manhã Maior não tem nada de diferente em relação a hoje em dia, ou... O Aos que estão de manhã, é quase a mesma coisa. Culinária, notícia, mulher, mais você. Pois é, não tem nada de diferente. E o rapaz lá da Fazenda também foi, né, o eliminado Fábio Arruda. O Fábio Arruda demente. É um cara que... Demente! Diga. Demente. Demente, só fala demente. O que me surpreendeu, cara, na verdade nem surpreendeu, porque já via Fazenda, eu sabia que ele era um cara que falava bem. Mas ele realmente é um... Ele zoava muito com o Charles, cara, na Fazenda. Ele contava umas coisas que na Fazenda cortava. Eles cortam na edição. Tipo, se eles botassem na edição o que o cara falou, ia ser infinitamente mais engraçado o programa. Não tem pay-per-view, né? Aí fica complicado. Nesse dia eu tava lá também. Ele é muito engraçado, cara. É uma coisa também que apareceu pouco na Fazenda. Já dá pra ver que ele é uma pessoa de bem-humorada e tal. Mas ele é muito engraçado. Aí agora vem a cena. Eu peguei ele na saída. Aqui, mas assim, cara, o legal é que ele é muito bem articulado, ele fala bem, entendeu? É muito bem mesmo. É incrível, ele não é uma palavra. Mas será que o Fábio Arruda agora vai preencher o buraco que ficou aí na moda brasileira que o Clodovil ocupava? Não, Jonas, não, porque o Jonas é profissional, meu amor. Ele não mexe na moda. O que rola é que ele é contratado da Record e acaba que eventos de etiqueta, assim, são muito poucos, tem muita pouca coisa mostrando na TV. É sempre de dois em dois meses, três em três, que faz alguma entrevistazinha. Não, é sempre a Glória Kalil no jornal hoje falando, ah, não deve usar um. Não, não é sempre. Você pode olhar que depois que ela teve aquela diremos que uma sériezinha de reportagens dela no Fantástico, é muito raro ela aparecer assim. Mas a referência é ela. Assim como na Record. Mas a agenda é cheia, né? A agenda ele não faz cheia desses caras. Não é TV direto, mas os caras têm o que fazer todo dia. Ah, mas esse negócio de consultor de etiqueta na TV aberta é muito chato, né? Meu amor, o cara fudido. Não, mas ele teve espaço, não tem espaço na televisão. Ele falava no programa do Rony Von. São poucas suas coisas. É o que foi dito, não dá pra ser todo dia. Se ele pega pra fazer um negócio desse todo dia, ele fica amassante rapidinho e aí corta de vez. Então ele tem que ter esses intervalos. Tipo uma vez por semana, tipo sexta-feira. Não, nem aí, porque vai chegar num determinado ponto do assunto ali que vai ser forma de se portar no jantar e tal, um jantar, sei lá, da empresa, alguma coisa assim, vai chegar uma coisa que não vai ser pro povão, não vai ser nada assim diretamente pro povão. O povão aí, não é maneira de se portar se você trombar com a Mauri Júnior. Não, eu quero saber de vocês. Fala aí, João. Domingo na casa da avó, aquele belo frango, aquela coxa com macarronada. Você põe a mão no, na coxa e fica com aquela gordura na mão? Como você faz? Ah, eu melhor perguntar pra você, Jonathan. Você faz isso? Não, eu vou pegar. Põe a mão na coxa da sua avó? Como é que é? Não, pô, que isso? Eu tô falando da comida, atenção. A graça do frango é essa. Pega ali no ossinho ali, ó. Estraçalha ele. Mas você vai lá. Mas você vai na mão aí falando. Estopora a coxa. Eu gosto do Fábio Arruda e esse tipo de matéria que ele sempre faz. Não, pô, o cara manda pra caramba. Essas matérias dele eu sempre acompanho. E manda seu BDS. Não, pô. Deixa eu falar. Eu sempre acompanho e tal. E nessa questão aí, ele falou assim... Você vai usar o garfo de peixe, então? Pera aí. Não, velho. Deixa eu terminar o raciocínio. Cala a boca. Nessa questão aí... Ele fala o seguinte, no caso de uma coxa, assim, pô, come a parada, você já comeu tanto, não tem por que você ir roer o osso. Agora é frango a passarinho, não tem outra forma, você tem que pegar ele na mão, mas coxa não há necessidade, você come a carne e deixa o restante. Sendo chique, tá. Claro. Bacana. Mas a gente que é ogro. Tem a ver com o programa, meu. Ah, tá, desculpa. Não, isso aí tá falando sobre o Fábio Arruda, isso aí acrescenta. É só um adendo. E a última entrevista relevante que teve da rádio, o Jota Quest. Sensacional, hein? E foi bem no dia, né, posterior à morte de Michael. E aí foi citado lá e tocou aquela versão. Samile Joker cantou junto com acompanhamento de Flauzino. Que honra, que coisa bacana. Sensacional, não. Tá, foi querendo. Sensacional. Foi sensacional, eu adorei. Ela e meu irmão cantando, eu gostei muito. Será o irmão não famoso dele? Não, o irmão não famoso é o aquele outro lá que ninguém Landau, sabe. Landau. Só tem um Landau, Impala. Tudo na família. Não, o Jota Quest é aquele papo bom, aquele papo descontraído. Né, que o Emílio mas tem um detalhe, cita, né? Não, mas na um época foi que foi vocês... o tio do Michael, pô. O Michael tinha morrido ontem no caso, entendeu? Não, e o Emílio sempre vem com aquele papo. Não, vocês vinham aqui era de Kombi e não sei o quê. Tem pão de quê? Tá lá. E uma coisa que eu não sei vocês, mas assim, o Pânico, eu gosto assim do Bola e do Emílio, que eu acho que são os pilares do programa. E uma das coisas que eu gosto muito no programa da rádio é quando o Emílio vem com aquelas histórias, né, do tempo da carochinha. Então o Emílio ficou ali, fez ali uma hora, amigo, e ficou enrolando da história do Michael Jackson, porque que ele não gostava do Brasil, e contou lá. Ele não gostava do Brasil? Muito estranho isso, ele faz clipe num lugar e não gosta do Brasil. Mas aí ele falou assim que na época do Jackson's 5, que... Ele tomou um tomézão, né, no motel. Tinha tomado um tomé, e aí ele tinha ficado com raiva por causa da época do Jackson's 5. Ah, por isso, entendi. Entendi. Mas rolou, né, vocês estavam falando da cantoria, né, rolou tipo um We Are The World lá, né, USA for Africa ali, o Jota Quest com a Samile lá. Na verdade, assim, a Samile tinha preparado para cantar uma música dos Britos, né, em homenagem a vovô e Pepela. Só que aí a gente tava escolhendo na tarde do dia anterior e Michael pereceu, né? Aí ela só pra ajudar, né? Pra ajudar, não podia ajudar. Aí a gente botou outro Michael, eles vão falar disso, vai cantar ele. Aí ela mandou lá muito bem. E o Flauzino vibrando com ela cantando e começou a acompanhar. E nós tudo olhando pra cara do outro. Eu falei, agora ficou bom. Agora ficou bom. Então vamos ouvir agora no Panicast a Samira Joker cantando. Não! Vamos. Toca aí, DJ. Toca aí. Vamos ouvir. I am here with you, though you're far away. Muito bem, dona Samela. Deu uma relaxada aqui, deu uma boa ela, né? Os caras, velho. Então, depois dessa belíssima canção da Samela Joker, um beijinho. Eu falei que foi tal. Beijinho doce pra você. E beijinho doce. Beijo forte. Que ele tem. Pera, então é isso. Você quer uma mulher pro Panicast? Não, que mulher? Depois do Samela Joker cantando da música do Michael Jackson. Com a voz de deixar o pessoal ficar apaixonado uma pessoa. Você ligou pro telesexo ou vai transferir agora? Pera aí, não, olha. Olha, ouvimos agora a Samela cantando na rádio. Vamos agora para o Pânico na TV. Panicast. Então tá certo, agora vamos falar sobre o Pânico na TV. O Senna tinha comentado anteriormente da tatuagem do Bola que ele fez na cabeça, né? O Bola fez a tatuagem do Bolinha, fazendo. Muito bonito. E a minha homenagem, vocês viram por acaso? Foi sua homenagem? Foi a doce. Foi o áudio aí do trecho. Colocar uma homenagem que ele falou. Cinco maneiras. Põe aí o áudio, Jonas. Eles tinham colocado no como é que fala? No, lá encontrar com o Senna, não sei aonde, não era? Na época almoço, almoço com Senna. Mas teve um almoço ou não teve, Senna? A gente vai marcar nos próximos dias. Ah, tá certo. Depois assina o maneiro. Pegar na saída e vocês vão ir. Vai, Jonas. Aí depois ele assina o caderno. Ô, Senna, se você perde esse caderno seu, aí o bicho pega, hein? Pega, porque tem muitos telefones, e-mails, tem tudo. É, perigoso. Aí olha, em relação à morte do Michael Jackson, eu gostei muito lá do momento Michael Jackson, aquele carinha lá dançando no meio da rua. Corporal. Mas é que Michael Jackson também. Ficou bom. Isso que eu tô achando besteira, assim, porque não só esse, como outros quadros, que com certeza a gente vai falar daqui a pouco. Tipo, foi cópia do que caiu no YouTube. Foi o cara lá que fez sucesso pra caramba, com a homenagem dele. E no domingo eles fizeram a mesma coisa. Entendeu? Então, mas o aí vídeo você. Tava na cepa. Aí você tem que levar em consideração o quê? Que 80% dos brasileiros não tem acesso à internet. Aí você fala não, uma não. verdade. Eles pegam uma coisa. Aí você fala. Não, é sério, não é todo mundo que tem acesso à internet, banda larga. O cara que tem acesso discado, ele não fica assistindo vídeo no YouTube. Então se você pega aí eu acho que a grande maioria do público que assiste televisão é porque não tem internet. Então os caras pegam uma coisa que é sucesso na internet e põe na televisão, e quem não viu acha que é novidade. Exatamente. Isso que é a genialidade dos caras. Eles pegam uma coisa e o pessoal atribui a criação a deles, mas estão chupinhando do YouTube. Pastor fica com o YouTube aberto o dia inteiro lá pesquisando vídeo. Fala aí, ô Leandro. Mário Bros. Mário Bros, entendeu? Então, Mário Bros também. Não, aquele destruidor lá também, lá. Destruidor, carro lá. Do Street Fight. Aquilo ali, na época que eu pagava 10 centavos na ficha de fliperama, era legal. Eu matava aula, pagava 10 centavos. Bonito. E o impostor também. Aqui, mas... E o impostor também, é. Mas o Sideral, eu sou da mesma... Eu sou da mesma opinião sua, Sideral. Eu acho chato essas coisas que é tipo assim, já vi na internet, eles pegam e colocam no programa de TV. Mas tem que levar em consideração isso, que o público mediano, que não é, igual o Samir fala, não é a gente, esses chato que fica pesquisando e fica correndo atrás e sabe de tudo. Pessoal, o cara que só assiste o programa da TV, ele curte, legal, engraçado, pronto. E uma vez ou outra na rádio, né? Assim. Você fica até... Aí acabou. O que eu acho, na verdade, que eu acho que eles erram aí, é que tem quadros que você pode fazer, mas são quadros de uma vez só. Tipo, esse negócio do destruidor aí, lá, que ele quebrou o carro todo imitando Street Fighter, eu achei legal. Só que, me mete um momento aí no Winehouse com ele, toda semana ele vai quebrar um carro. Tipo, faz uma vez só, riu, acabou. Pelo menos a Amy acabou, né? Pelo menos acabou. Não, fica. Eu vou deixar aqui uma sugestão, já que o pessoal tá se embrenhando assim por essa parte de games, até o Senna ou o Leandro mesmo que tá lá toda semana, ou o Samir Joke, alguém que possa transmitir isso para essa ideia pro pastor, já que esses fizeram do Mario Bros, fizeram do Street Fighter, podia fazer do Mortal Kombat, ia ser da hora. Fazer algum quadro lá no Mortal Kombat, sei lá, uma coisa meio. O que eles estão fazendo hoje em dia, eles fazem uma hora da morte meio mascarado de outras coisas. Fazer um Mortal Kombat, botava o Scorpion, o Sub-Zero. É legal, imagina. Continuar, um comendo o outro, alguma coisa assim. Fazendo um fatality no meio da rua e arranca a cabeça. Isso é da hora. Não aqui, pode mais arrancar a cabeça. Se der pra se desenvolver ideia, dá pra fazer legal. Dá pra fazer um negócio bacana. Mortal Kombat. É, mas é que aí na verdade você desenvolve novas ideias dentro de uma mesma ideia. Vamos zoar o videogame. Ponto, já fez. Entendeu? Mas eu gostei muito do bola de E-Honda. Oh, oi! Aí começou a fazer. Pô, aquilo é muito gênio, cara. Ele de E-Honda lá é genial, pô. E detalhe, cara, ele de E-Honda destruiu mais o carro do que o que tava vestido de Ryu, velho. Agora não sei. Quem veio de Blanca, né? Quem de Blanca? Você? Eu. Você tem coragem? Nossa, velho. Nossa, velho. Ô, Senna, vamos fazer o seguinte, então. Vamos raspar sua cabeça. Vamos raspar sua cabeça, então. Você vai ficar igual o Dalsin lá. O... Não, eu não fico bem de Dalsin. Quem podia estar de Dalsin é o Bola, né? É o Bola guardado. É, né? Bola o Dalsin, né? O Dalsin é... Olha, eu juro pra você, colega. Olha, é o do Yoga. O Yoga Fire, pô. Yoga Fire. Yoga Flame. Mas, assim... Seguindo com o negócio... Podia colocar o Emílio de Mr. Bison, hein? Ia ser da hora, imagina o Emílio de Bison. aí você mandou gênio. É gênio, aí mandou gênio. Colocar a Sabrina de Chun-Li também, fica da hora. Mas ela já ficou de Chun-Li um tempo atrás. E a Nicole atrás. De Kami. Tá. Seguindo com o programa... A gente não viu essa realidade. Seguindo com o programa... Então fica essa sugestão aí, ó, pastor, faz aí um Mortal Kombat e põe os outros personagens do Street Fighter. O Emílio, já que a última coisa que ele fez foi o jornal ao contrário, né? Põe ele pra fazer o Bison, Sabrina pra fazer o Chun-Li, quem mais? Pega o Zuckerman, coloca o Zuckerman pra fazer o Guile. Mas se bem que o Zuckerman não tem um corte. Então aí, seguindo, olha só, não sei vocês, mas o Zina já tá ficando chato. Já? Já tá? Não já ficou ainda não? Foi, já. Já tá ficando chato já, brilha muito no Corinthians. Já tá, vambora, por que não? Já tá chato, por que não tá? Já tá chato já, vambora, para de lá, para, sai dessa porra. Chega. Para, pô. Por que não? Eu não sei. Vamos cair pra fora. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito contato com pessoas, estilo telespectadores padrões, que não acompanha e acredita no, nessas historinhas que o Pânico bola e tal. Que curte o Vesgo, que curte o Vesgo é legal. Esse tipo de pessoa. Mas lá no serviço... A gente realmente não pensa direito. Né? Lá no serviço mesmo, esse negócio do Zina... O pessoal gostou muito, porque toda hora vinha um contando... Não, você não viu lá aquele cara lá do Ronaldo do Brilha muito do Corinthians? Que aí ele foi lá e o Emílio falou pra ele chamar o Break. Ele tá, que Break? Que Break? Ou então... Quem é Break? Quem é Break? Ou então na hora que... Break? Na hora que ele foi lá falar da casa... Não, tem uma casa de 140 mil, mas tem um barracão de 15. Tem um barracão, tem um barracão de 15. Mas ainda no... Jesus! Nossa, velho! Aqui, mas ainda no... Ainda naquele papo da Record que tá tomando o povo, né, do Pânico, o Zina, pelo que eu li no Twitter, o acho que foi o Emílio que postou, não lembro quem postou, que o... Foi o Alan, o Jector. É, o Alan que postou lá que a Record tava querendo contratar o Zina, é isso? É isso aí. Não só mais no Pânico, mais né? Coisa que o Pânico. Ou seja, o Pânico tá no toque de Midas, né? Tudo que eles tocam, o povo vai lá e quer roubar. Tá virando ovo. Mas não tá não, que eu tô indo lá e tô desempregado. Mas Leandro, ó, ô Bix, isso daí pega meio esquisito terem te tocado, né? Isso daí é... esquisito essa situação, né? Te não, tocaram... É que até hoje não te tocaram, então. Ô, Leandro, mas tem que ter paciência, né? Por exemplo, a Amanda, pra conquistar um lugarzinho ali, compadre, já o tempo que ficou ligando, o Vesgo. Ah, né? Não, mas não quero trabalhar lá não, só quero trabalhar só. Ah. Foi um ano ligando, um ano participando e um ano sendo. E depois um ano, sendo 15 anos tomando Prozac, aquela Lazar, hein? Que isso? Tá louco, pô. Amor, o carinho. Demonstração de afeto. Mas assim, o Jontas, realmente tá, é, pra quem gosta assim do programa, como a gente, como eu, como você, é maçante. Como você, caralho, como você. Essa foi novinha, hein? É maçante, assim, a gente assistir o Usina todo domingo lá, falando e fazendo e acontecendo. Mas pra galera que é casual, que só acompanha só pra ver mesmo, assim, não é como a gente, aí acha legal, acha divertido. Entendeu? Pois e como é. O Pânico tá virado pra esse público, não pra nós, assim, é o jeito é achar legal, né? Vambora. Tá assim. Tomamos uma excluída agora, que não pode ver mais ninguém. Alguma consideração antes do final? Ah, o alfinete, pô. O alfinete é legal. Quem gosta de futebol, né? Ah, pô, o cara tem umas tiradas bacanas. E legal foi um dia, eu já até falei no cast já dos vinhos. Que ele tava junto com as esposas dos apresentadores, ele chegou pra namorada do Vesgo e falou que eu gosto muito de mulheres de 17, 18, 19, até 20 reais, cara. Aquilo é muito genial, pô. Mas quando fica o negócio falando Corinthians, escuna, aí é chato. Não, claro, mas tem um detalhe também, tipo, mudando de assunto, e o Amaury Dumbo, rapaz? Fred Mercury pra Robinco! E a polvilete falsificada, se não vão comentar? Quem? A polvilete. Polvilete. Mobilete. Polvilete. Aqui mesmo que eu acho. O que eu acho mais sensacional do do Fred Mercury prateado é ele fazendo graça com segurança pra eles rirem. A ti, mamãe. Venha, baiano. A ti, mamãe. Venha, baiano. Venha. Rapaz, fugiu. Não, eu lembro de uma coisa que ele chegou pro segurança, cara. Ele chegou pro segurança. Alô, Pernambuco. Mas o melhor, velho, foi ele tipo na Gabriel, com aquele óculos vermelho. Puta, eu dei uma risada do nada, velho. Só de olhar pra cara dele, eu já tava rindo. Ele ainda ia fazer a graça com a Gabriela. É muito genial aquilo ali. E a dança do Grilo também é fora de série lá. Do Vem pro Grilo, volta pro Grilo. Pô, fantástico. Aquela musiquinha, né? E aí, piroca, Jonas? E aí, piroca? Ai, piroca, eu nunca tive a oportunidade de experimentar. Você já tomar! Teve? Não, não, não. Não. Sério que não? Botar a goela abaixo. Nunca tive o poder. Piroca! Meu amigo! Vai, pelo amor de Deus. Os produtos do Umbeleto, hein? Opa, do Umbeleto, cara. Os produtos são do Umbeleto. Não, essa parte eu acho que é uma das melhores. Os patrocínios e você é louco. Mas o cara traz umas barracas de camping, velho, pro convidado. Puta lá, miséria. Não, para, velho. Aquilo ali também. Tá bom, mas assim, tem só pra deixar uma consideração, né? Sobre o quadro, tem é que, cara que apela, é melhor que ele faça a festa só em São Paulo, não faz no Rio não, porque no Rio a galera é meio snob. Ah, outra coisa que, outro quadro também que é legal, não sei se vai ter sempre, que é o que teve lá o Amaury Dumbo fazendo, experimentando o vinho com aquela gostosona lá, como é que chama? Renata Banhara. Até que eles comentaram na rádio lá que fizeram com o Ed Mota, que depois veio pro ar. Será que vai poder ir? Também outra coisa também que eu soube hoje, quarta-feira. Veja. Lembrar aqui. E o pessoal que passou mal depois de tomar café sem açúcar com molho bolonhês, hein? É uma coisa de gênio. Lembrou Chachala naquele momento. Não, e é legal que o carioca fica. Ele fica puxando, pô. Ele fica puxando. Forçando o bom. Ai, o carioca é gênio. Não tô, pô, genial, velho. Mas e o que vocês estão achando do Silvio do Vesgo, assim? Só pra ter uma ideia. Não. Melhor. Não. Tá, tá meio broxado, né? Tá meio broxado. Aqueles musas da beleza interior, de volta já pra minha terra. Eu acho já que a gente podia aqui pensar em alguma nova dancinha pro Vesgo, porque o Vesgo, o objetivo dele é virar bailarino. Ele também bailarino. Não serve pra nada muito além disso também. Bailarino do Baryshnikov, porque ele... Gente, se a Dai tivesse aqui, a gente já tava... Bailarino do Baryshnikov. A sete palmos de terra, cara. Mas, não, espera os comentários aqui? Depois, o que que vai vir. Né? Assim, o Vesgo é legal. É bom que é tudo em cima de mim, eu falo merda mesmo. A dança do Tegracatica, mas né? Gente, não há uma repaginação, pô. Os caras ficam sempre na mesma. Não há. Eu acho que é melhor deixar o Ceará dominar o quadro, cara, com as piadinhas dele, do que com o Vesgo pulando, dançando e cantando. Eu já falei há 40 paniquês atrás que o Vesgo tinha que interpretar uns personagens. Eu acho que a única forma de se renovar é essa. Ué, e o pior é que o... E agora é de Paco, agora, que vai passar nos próximos dias. Quê? O Vesgo vai dar de Paco. Pior que a imitação de Gugu do Vesgo não é ruim, cara. Eu achei bacana. Melhor que o japonês. A imitação dele é bacana. A voz é parecida. Eu acho que o Vesgo podia fazer o Corvo no Pânico. Ia ser adequado. Não sei se ia dar certo esse tal do Corvo, porque deve estar preso na TV Bandeirantes, viu? Não, o Senna, caso de outro Vesgo, bicho. O Vesgo tinha falado que a fantasia de Corvo estava presa lá na Band, entendeu? Mas pode arrumar outra fantasia de Corvo. Ah, outra coisa antes que eu esqueça. Os trotes, né? Não, os trotes, não. É, na homenagem pro Michael Jackson, o repórter Corujinha dançando Michael Jackson na frente da banca. Mito, ótimo. Repórter Corujinha. Repórter Corujinha, lá, aquele jeitão dele. Puta lá, tá lá miséria, velho. Dançando Michael Jackson na Paulista. Você passa, tá lá o cara com aquela cabeça de coruja fazendo um walk. Figo lelé. Ó, então é isso. Acabou o programa, tem que tocar o burro. Alguém quer mandar uma mensagem, um abraço, um beijo? Samir Joker, não? Eu gostaria. Samir Joker. O outro já tá com o pôster da Samir no quarto, já não dorme. Vai, Sideral, manda sua mensagem final. Gostaria de deixar uma mensagem, por favor. Sim. Sobe a música, por favor. Sobe a música, você quer uma música romântica? Love Me Tender. Love Me Tender. Toca lá na Rich, pô. Não, Love Me Tender. Bota Creel, então, vai. Love Me Tender. Vai. Vai lá. Subiu. Love Me Tender. Love Me Sweet. Never let me go. You have. Mensagem. Mensagem de amor. Subiu. Rápido, já subiu, viado. Fala logo. Acerta seu amigo. Fala, pô. Deixa ele falar, pera. Porra, Nigo. Fala aí, Nigo. Ô, Samir, ele tá me ouvindo. Ele tá me deixa o cara, pô. Fala logo, viado. Deixa o cara falar. Ah, fala, caralho. Vou chegar atrasado no serviço. Não, eu queria dizer que a sua voz é cativante. E foi um prazer você ter cantado com o meu irmão. E mas eu preferia você no SNZ. Putz, Jesus amado. E Aquí. Eu achei que ele ia falar, eu queria dizer que o Carioca é o delegado aí. Ah, ele agradeceu, Antônio. Ai, fala aí, Kainan, um abraço, um beijo, um pra quem, aperto de mão. Só deixar um salve pra todo mundo e boas semanas para todos, porque a gente não sabe quando volta, daqui a umas 4, 5 semanas, ou 7, 2 9, ou 3, 10. Né? Que seja, então abraços a todos, até a Samira Joker, né? Um abraço pra ela, né? Qual é, meu irmão? Fala aí, Leandro, quer deixar um cumprimento? Sim. Vai, ô Leandro Lima. Ah, é eu? É. Não, é outro. Vai. Não, só deixar um abraço a todos aí, mais uma vez aqui, falando nada que preste, e fico muito feliz com tudo isso, e agora é analisar para a próxima vez. E beijo, Samir. O tio Big te ama, e é tudo isso aí. Tio Nossa. Big! Tio Big. Tio Big, tio mano. Big do delivery. É. Lucas Vidal. Eu não aguento mais levar ela louca pra casa. Dá um delivery, meu. Não, é isso, pô. Vai, Lucas, final. Só deixar uma saudação aí pra quem estiver ouvindo o programa. Abraços a todos e até o próximo podcast. Ninguém sabe quando é que vem, né? Até, tchau. Falou, Cebola. É Joshua, é? É Joshua? Ah, Regia, vai. É Joshua? É o Cebola. Eu queria deixar um abraço pra todo mundo. Para, pera aí, pô. Cara, dá o cabo. Tá bom. Cena. Que feliz. Mensagem final, Cena? Pera, pô. Ô, Cena. Ah, gente. Quer deixar uma mensagem final? Um abraço? Nada. Um abraço pra vocês que estão participaram dessa rodada 78 do Panicast. Me sigam no Twitter, no Acho da Bola, tudo junto com AT da Bola. E vocês saberão curiosidades minhas, algumas coisas que o Pânico não fala, eu tento falar. Eu queria divulgar. E siga também, Jão, siga Samir, também Samir Joker no Twitter, Samir Joker, tudo junto, arroba. Que é um pouco programa propaganda pra Samir, meu. Eu acho que ele vai casar. Deixa vai casar. Querendo. Caverna. Aí de madrugada você pode, de madrugada, sempre depois das 2 da manhã, você assiste a conversa do Leandro com a Samile, que é papo sobre requeijão na cozinha, tô tomando um ovo maltine com padre. É muito legal. O Leandro Lima. E também o Leandro Lima. O Leandro Lima seguindo os passos do Rabin, fazendo stand-up no Twitter. Tá uma beleza. Vai que você consegue. Olha o Jonathan, bicho, entregando os negros no ar, pô. Ó, então é isso, quero deixar um abraço aí para o Zé Colmeia, o nosso querido Marcos, Aurélio, Samir e o Leandro Rezende, toda essa galera que participa com nós. Dri, um beijo, te amo. E é isso. Obrigado, adeus. E vamos ouvir agora o Michael Jackson. Thriller. Bota Thriller aí, com 12 minutos agora. Vou botar. Sobe aí. Nossa, velho. Samile. Como uma deusa, você me mantém. Não, para. Panicast.